Os meus olhos são uns olhos, e é com esses olhos uns que eu vejo no mundo escolhos, onde outros, com outros olhos, não veem escolhos nenhuns. Quem diz escolhos, diz flores, de tudo o mesmo se diz. Onde uns veem luto e dores, uns outros descobrem cores do mais formoso matiz. Pelas ruas e estradas onde passa tanta gente, uns veem pedras pisadas, mas outros, gnomos e fadas num halo resplandecente. Inútil seguir vizinhos, querer ser depois ou ser antes, cada um é seus caminhos. Onde Sancho vê moinhos, Dom Quixote vê gigantes. Vê moinhos, são moinhos. Vê gigantes, são gigantes.